Deixar, deixar. Oh. Oh.

Yeah. sem medo, sem te seguir. Há sempre alguém que às vezes se perde e não sabe para onde ir. Pensar e esperar assim tem de ser. Faz vencer. Ser jovem é sempre uma fase da vida que passa. Mudança no ar que ninguém tenta alcançar. Mas não nos vai queimar. ser brilhante. Caminhei molhado pela chuva.